Ando sem coragem pra te encarar de frente, já não dá pra disfarçar. E se me perguntar, vou gaguejar. Não quero mentir pra você. Nossos corpos sabem que o amor anda ausente, isso não dá pra negar. Sabe, eu tô cansada de forçar, mas acho que tem que saber. Eu distante, suas atitudes frias, e a minha mente cada vez mais vazia, imaginando que não deveria. Outra boca, um perfume amadeirado, um sorriso, um assunto mais ousado. Tô confessando o meu pecado. Acho melhor a gente terminar. Do jeito que tá, não vai dar pra levar. Pare e pense bem, esse último mês a gente fez amor só uma vez. Acho melhor a gente terminar. Agora é tarde, para de chorar. Não sou do tipo que procura amante, mas aconteceu e foi interessante. Oh, yeah. Aconteceu e foi interessante. Outra boca, um perfume amadeirado, um sorriso, um assunto mais ousado. Tô confessando o meu pecado. Acho melhor a gente terminar. Do jeito que tá, não vai dar pra levar. Pare e pense bem, esse último mês a gente fez amor só uma vez. Acho melhor a gente terminar. Agora é tarde, para de chorar. Não sou do tipo que procura amante, mas aconteceu e foi interessante. Acho melhor a gente terminar. Pare e pense bem, esse último mês a gente fez amor só uma vez. Acho melhor a gente terminar. Agora é tarde, para de chorar. Não sou do tipo que procura amante, mas aconteceu e foi interessante. Oh, yeah. Aconteceu e foi interessante. Ando sem coragem pra te encarar de frente.